38, 58, boa tarde, assim, a identificação dessa 050, vigilância, chegada maré. Sete, chame Recife, 125, décima 1, alternando 33, décima 25, bom voo. 25, 1, 33, 25, 527. Localizador, controle de passarinho 9808. 9808, torre 1895, bom voo. 1895, obrigado, bom trabalho. Pronto para cópia. Quando. 071, boa noite, como estão com o seu uniforme, pronto cópia? Solo 121, decimal 9. Solo 121. A gente foi para 10 no meio. Autorizado para Campinas, nível 340, via para Zulu 16, até Brava do Zulu, depois direto Trivi, que é conforme a rota do plano. Decolar da pista 10, com a primeira curva direita, no perfil da Leda, após o abrigo, pode ter só o Zulu 16 e segue conforme. Transponde 5465, controle 120, decimal 8, azul 4071. Eu estou repassando para a puxa final, o azul 4071. Salva Salvador, o 3518, estabilizado. 352, 18, táxi de Alfa, Juliette, remota 13. Alfa, Juliette, remota 13. Livre pouso, 107. Boa noite, Xenero 6310. 6310, boa noite, informação com seu uniforme, pronto cópia. Gente, está com informação uniforme, pronto cópia, Recife. Xenero 6310, autorizado para Recife, nível 350, via Peruís 58. Decolada 10, com primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5457, controle 120, decimal 8. Autorizado 5-0, via Peruís 58. A decolada pista 1-0, com a primeira curva esquerda, Puca, Aracaju. 5-4-5-7, no transponder 1-2-0-8, o controle de saída. Janeiro 63-1-0. Janeiro 63-1-0, correto, repasse pronto para puxa. Comportar lá no hotel meio, no gate meio, Janeiro 63-1-0. E04, boa noite, assim a identificação desse ao 050, vigilância, chegada amarela. Ficou na amarela, esse é o 050, vamos na 604. Positivo, aqui entrevista é remoto 13, Pitrix 5218. Seven 48, good evening, Squawk Ident. Descending to flight level 060, Mare Arrival, QNH 1016. Salvador, boa noite, T3. 662, posição 8. Formação uniforme para Natal. Salvador, passei 9808. Passei 9808, táxi de Alfa, passei antes da Juliette. Alfa, reporte na Juliette, 9808. Para o Sol, quem chamou foi o TAM, 3662. É, nós mesmo. Meia-dois para Natal, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado para Natal, nível 370, via Zulu 10. Decolada pistão no zero, com primeira curva à esquerda, saída Puka, transponda de parte. Transponda 5461, controle no 20, decimal 8. Natal, nível 370, âmbito do Zulu 10, Puka de parte, 10, curva esquerda, 5461, 20, decimal 80, tanto 662. Bem-vindo, correto, repassão para a puxação. Obrigado. Ingresso, 209, beleza. Passei 9808 na Juliette. Passei 9808, autorizado ingresso na Juliette, remoto no 4. Remoto no 4, ingresso na 9808. Desça via Mária 2000 pés, ajuste 10 no meia, reporte localizador. 12 pés, via chegada a Mária, chama no localizador, tá 3, 2, Zafra 3858. 3858, chame torre 118, decimal 95, bom pouso. Pode repetir a frequência, torre 18? 95. 95. Voo no 604, desça 2000 pés, ajuste de altitude no 096, reporte estabilizado localizador. Informativo para 2000, com 1016, reportará estável, voo no 604. Webjet 6748, strictly at until 3000 QNH 1016, report reception and localizer cost. Okay, until 3000 QNH 1016. 0 no meia. Bom, cruzado, pista 0, só 3 vezes depois. Jet 6748, reduce indicated at speed to 210 knots. 210 knots, report deception localized. 6748, speed back to 210 knots, the report deception separated. Salvador, boa noite, o Xenia 63 no zero, pushback acionamento no 06. Direcionar a porta para ataque, o Xenia 63 no zero. Pode ataque. Informe, confere, pronto, cópia? Pronto, cópia. 35-2 no meio, autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após voo direto Aracaju. Aciona 5471, controle 120, decimal 8. 4-2, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita, 21, Marco. Correto, pode comparar o puxo acionado, 35-2 no meio. Boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Alfa Juliette, o 3858. Título 9, uniforme, confere, protocópia. Título 9, utilizado para o Galeão, nível 360, via peso 1-0. Decolando a posição 1-0, com primeira curva direita, CDL Leda. Após o abridge, a distância peso 1-0, sai conforme a rota do plano. Transponder 5464, controle 120, decimal 8. Na 604. Pouso 604, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0 no meia. Ativo livre pouso na 1-0, voo na 604. Posso plantar a puxa? Decimal 95, good night, sir. 118-95, separate, good night. Siga sua frequência, por favor. 118, decimal 95. Gente, via Índia, ponto 0090, ponto 613, boa noite, assim a identificação dessa 4 mil pés, vigilância, chega da bomba. Autorizando os tanques via Patiuno, atento ao tanque, vai parquear no gate 03. Após Patiuno Índia, um ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1-0 no meia. Deixa o meia 6-0. Patiuno Índia após o tanque, 895 no ponto de espera, 26 no ajuste, deixa o meia 6-0. Continue your approach, stand by for clearance to land. Standing by. Mantenha o ponto de espera, 4071. Solo 47, livre direita, solo 121, decimal 9. 209, primeira direita, voo 604. Clear to land runway 10, wind 100 degrees with 12 knots, QNH 1016. Clear to land, runway 10106-6748. Boa noite, voo no 604, livrou na sua escolha. Voo no 604, boa noite, táxi de Alfa, repartindo a Juliette. Alfa, repartindo a Ana Juliette, voo no 604. Menos estamos a bordo, 3058, confirma a tua alternativa, o Gol 189. Taxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 0 no 6. Alinhem, mantenham no zero. Gol no 889. Eu mantenho através do meia luz, eu vou dar passagem para um gol, vai parquear no 02, após segue o táxi. Gol no 604, autorizado em direção Juliette, gate 02. Juliette para o 02, gol no 604. 1219, 748. Azul 4071, na escuta? Azul 4071. Azul 4071, não prossiga? Eu considero um zero. Uno, aguarde. 9808. Prevendo 9808, prossiga. 190 para Juazeiro. 3908, não tem seu plano de voo, confirme o BT. Salvador Ground, 1048, WebJet. Continue taxi via Alpha, report for Juliet Intersection. Via Alpha, we report for Juliet, separate. 100 graus com 109. Clear to Juliet, gate 05. Entering the Juliet and gate 05, set for 6748, pay attention to the traffic, you're going to 737 off go. Okay, roger that, set for you. Zero ali, mantendo zero. Fechando a 63 no zero ali, mantenho no zero. Ali mantendo zero, 63 no zero. Ponto de espera, 1-0 pronto, gol no 889. Gente, mantém o ponto de espera. Mantendo 071, no decolado 53, controle 120.8, bom voo. 1208, grato, muito boa noite, 407. Olhe Salvador, agora sim, o 4071, passa 1200, nada, é o Leda Bridge. Boa noite, 4071, contato radar, 340, proa de Leda. 340, da presente, direto Leda, 4071. 310, a linha decola da 10, vento 100 graus com 11 nós. Linha decola da 10, experimenta. Tá. 889, faz início de 10, na frente, linha mantendo 0.